é sempre desse jeito. Olhos de TPM, só alegria no sossego. Rapaziada da quebra curtindo os pancadão, jogando um dominó, pode crer, domingão. Por muitas vezes calado tentei me expressar. Um time de futebol, então passe a bola, rapá. Deus pesa-me pros manos que aqui dentro não deu. Do Raniel e puteiro, mano, estejam com Deus. Saudades a milhão, só firma contenção. Os sonhos que conquistei, eu não joguei fora não. Queria voltar no tempo em que não dava nada. Um pivete inocente e no bolso só bala. Tá o Luan, vou dizer, complexo a milhão. Mano, Jordan, pode crer, só firma forte função. Valeu aqui poder cantar junto com os meus irmãos. Olha o André aí, sujeira contenção. Vários na contenção dos cash. Rodinha, se eu nos firma aqui, hoje a noite promete. A quebrada tá mil grau, alerta tá os pivete. Dinheiro é mato na contenção, mexe. Na quina tem vários na contenção dos cash. Rodinha, se eu nos firma aqui, hoje a noite promete. A quebrada tá mil grau, alerta tá os pivete. Dinheiro é mato na contenção, mexe. Firmou, agora é nós parceiro, constou. Contenção do leste, a parceria firmou. Representando a quebrada, gama é nós na cena. Só os loucos envolvidos, esse som vai ser problema. Problema pra você que é contra nós, vai vendo. Preto pobre da favela, tá destilando veneno. Complexo, radical, chegando na área. A procura da paz que sumiu da quebrada. E aí, vamos ficar se matando, fazer mais mãe chorar. Quantos parceiros perdidos e quanto mais a somar, pense bem, véi. A vida nos propõe escolha, caminho certo e errado. Uma roleta russa, o giro do tambor. Um novo amanhecer, lado mal, lado bem. Me diz qual que vai ser. Os desafetos se mordendo, trairagem é foda. Quem tem conceito na rua não cai em pilha de cobra. Satisfação mais uma vez, a união firmada. Complexo radical, contenção de quebrada. E na quina tem vários na contenção dos cash. Rodinha, se eu nos firma aqui, hoje a noite promete. A quebrada tá mil grau, alerta tá os pivete. Dinheiro é mato na contenção, mexe. E na quina tem vários na contenção dos cash. Rodinha, se eu nos firma aqui, hoje a noite promete. A quebrada tá mil grau, alerta tá os pivete. Dinheiro é mato na contenção, mexe. Na contenção, parceiro, 23 e tá firmado. Nós atropelando tudo, segue só peso pesado. Firmou, então é nós, mais uma voz na cidade. Graças a Deus, liberdade, e disso eu faço parte. Boné baixo, jaqueta, aditazão esparrado. Passou o rádio, bicudo, na quina, constos em quadro. Olho grande na bala, caguetagem é problema. Vê nós nos bando, dinheiro, já quer botar as algemas. Madrugada dos bandas, girou na city sem rumo. Bate na sola do pé, o coração. Sou vagabundo, falé lento, alombrado, só gira estilo folgado. Achou que nunca dá nada, nos braços só o gingado. É tudo nosso parceiro e agora sim tá valendo. Nos cara preta batendo, postar nas caixas vai vendo. Pode secar nós na quina, é nós até o final. Na contenção os bandidos, complexo radical. Tem vários na contenção dos cash. Rodinha, se eu nos firma aqui, hoje a noite promete. A quebrada tá mil grau, alerta tá os pivete. Dinheiro é mato na contenção, mexe. Na quina tem vários na contenção dos cash. Rodinha, se eu nos firma aqui, hoje a noite promete. A quebrada tá mil grau, alerta tá os pivete. Dinheiro é mato na contenção, mexe.